nos chama para ser luz em meio à escuridão. Fomos feitos para amar e servir é a missão. Para ver o grande dia, receber a salvação, vou levar a esperança. Quero ser a geração que vai cantar, espalhar o amor. Nossa esperança está no Senhor. Salvação.